Armado com um microfone perigoso no verbo mais uma vez, encarando de frente todos os desafios, bombardeando o ouvido, resgatando aqui os fracos oprimidos. Estou pronto para uma estratégia sonora, estou pronto para o ataque. Um ativista preparado para a guerra. Mas essa luta, mano, eu não tô sozinho não, tá ligado? Tem uma parte que vem comigo também. Todo mundo, mano, só os guerrilheiros, velho. Imagina só como é que tá esse tempo aqui, mano. Como é que tá a minha periferia. Só tem bravos soldados, só tem guerreiro, mano. Tá todo mundo nessa luta, mano. Ninguém aqui veio pra perder, não. Mas quem vem lá do entorno sul também sabe, velho. Pode responder melhor do que eu. E aí, Verônica? É, fala, X. Lá do sul da Ceilândia. Jorge, Riacho Fundo representando, hein? E eu, Preto Furioso na rima. Fernangolândia, Dino Black. Vamos juntos pra guerra! Pra guerra!